Boa noite, eu vou 1705. 1705, autorizado em aire colapso no 0, vento no 70 graus 099. A linha de acordo, 705. Yankee Uniform, desça via para 2000 pés, ajuste no 014, informe o localizador. Descendo via para 2000 pés, ajustado no 014, informe o localizador. Tem 1998. Obrigado, valeu. Boa noite, eu sou o 1705. Vamos passando agora 2000. 1705, você é da El Vigilância, 1705. 705 da El. Esquiante uniforme, velocidade de casa. 250 mais. 350 de casa. Eu vou poder coordenar com os setores envolvidos o nosso nível 400. 705 fez essa solicitação no solo? Não, estou fazendo agora. Número 2, reduza 1909, 3858. 190 a nós, 3858. Após o desça para 2000 pés, ajuste no 04, 3858. Descendo para 2000 com 1014, 3858. Enquanto trata da nossa posição 12 horas, 13 milhas, cruza 3.100 pés, autorizado ILS, irá segui-lo como número 2. É um Charlie 56 XR+. Tenta 3.250, reduzir mais um pouco. E aqui uniforme, 2 milhas para uma sala externa. Já estabilizou? Pode estabilizar, senhor. Ela tem referência 18 decimal 95. Camarada 1895, uma boa noite. Boa noite, o Whisky aqui uniforme. Whisky aqui uniforme, continua a aproximação, é ponte para a sala externa. A Cuiarés está embaixo checado. Prossiga, senhor 1705. Autorizado pelo centro, nível 400. Muito obrigado, autorizado 1705 para o nível 400. Obrigado. Chama o centro Recife em 1251, caso negativo 123, sessão 8. Centro Recife Coupé? Ah, escuta, vou ao 705. 1251, 123, 8 do centro Recife. 251, 238, muito obrigado, até breve. Tenente Uniforme autorizado, pouso 190, vento 180 graus, 12 mais 5. E Uniforme? Confirma o pátio, pode ponto? Pátio 5, senhora, da EBTA. Estabilizado, 3858. 3858 é na torre 1, número 8, decimal 95. Boa. Torre Salvador, boa noite, 3858, final da 90. 3858, continua a aproximação, número 2 da aproximação. Ciente, 3858, se escute. Informe, estiverem na interseção Fox, informo que devido à manutenção na Alfa entre a Eco e a Delta, tem que estar liberando a Taxi e Fox, ok? Confirme a interseção que se encontra a Eco, realiza um backtrack na interseção e retorna para a pista, por gentileza. Tem condições de realizar o backtrack na interseção? Autorizado o backtrack, mantém a interseção aguardando a liberação da pista para ingresso. Para 3858, autorizado o pouso 10, vento 180 graus, 159. Autorizado o pouso, tá 3858, não no zero. Tem que uniforme confirmando, mantém a posição, informa a aeronave do pouso. Deixa eu ver que uniforme. Muito solo as 4-4, informo que será necessário que liberem a pista no taxi Fox. Taxi via pista tem posição Fox, na Fox libere taxi Fox, Alfa e a corte na interseção Eco, devido à manutenção na pista. Fox, Alfa e reporta na Eco, 3-2-5-8. Yankee Uniforme, autorizado reingresso na pista 1-0, taxi 70, posição Delta, na Delta chama solo em 1-2-1, decimal 9. ter parado na pista e que o autobrake não desarmou. Gente, nenhuma aeronave aproximando, pode realizar o cheque necessário e reporte para reingresso na pista 190. Obrigado, 324. A chama identificação, desse para nível 050, ajuste no 014, via chegada mais. Identificou via chegada mais até o 050, Força Aérea 250. Alfa e Eco, reporta na interceptação Eco 3258. Telefone, chama sua linha no 219. Aproximando da interseção Eco 3258. Gente, autorizado ingresso pista 10, táxi via pista até a interseção dessa, na Delta chama a sala em 1-2-1-2-9. Afirmativo, volta para a pista na interseção Delta, ingresso, chama o sala 1-2-1-9-3258. 2561, uma desça para 2000 pés, líder LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. 2000 pés ajustado, reporte estabilizado na X-Ray, força aérea 2561. Sua identificação, desça para o nível 050, ajuste 104 via chegada à marca. Gente, desce para 5000, comunicador 55, TAP com o Donald. Oi, TAP da presente, o gol no 090. TAP na sua, 090. Ano 3662, a sua identificação, desse quadro nível 060, ajuste 1014, em mar e intercepta a chegada a mar. Comprando o número 090? Possível. Com informação, mantém 3209 e cancela essa velocidade em carro. Afirmativo, cancelar a gestão de velocidade em carro. Está presente, mantendo o de etapa em descida 3010. Prodição, 090. 3662, foi na proa de TAP desça para 4000 pés. baseado no posto de localizador Força Aérea 2561. Ponte Força Aérea 2561, complete a aproximação, chame TOI 118 decimal 95. Chama TOI 295, Força Aérea. Torre Salvador, muito boa noite, Força Aérea 2561. 2561, continue aproximação, rebote passando centro, tráfego na 9, sale como pista molhada, chuva leve sobre o campo. Reportará marcador externo, Força Aérea 2561. Força Aérea 2561 não é forte visual, por favor. Está avistando Força Aérea 2561 no 1300 pés. Confirme avistou 1300 pés? Afirmativo. Gente, autorizado, uso pista 10, vento 180 graus, 190, confirmando pista molhada. Tem livre pouso na 10, Força Aérea 2561. Força Aérea 2561, informo que a Taxi Alpha está sendo realizada uma manutenção entre a Taxi Echo e a Taxi Delta. Caso seja necessário liberar a pista nessas exceções, será necessário prosseguir um pouco mais à frente, ok? Afirmativo. A intenção, se não atrapalhar, fazer um backtrack e ingressar para o pátio. Gente, Força Aérea 2561. Controlado a possibilidade do 2561 fazer o backtrack. Afirmo 2561, nós utilizando informa a aeronave aproximando, agora passando duna. Autorizado o backtrack, reporte pista livre na interseção hotel, polo ao 01. Recorrigindo, vai ter que ser até o parte de autoridade. Agilizando por retirar. Está 2 milhas, já está estabilizado. 7-4-0-9-6, complete a aproximação, Chantou e 1-1-8, desce uma 1-9-5. 8-9-5, 0-9. 4-6-6-2, desce para 2 mil pés, livre elétrico, aposto estabilizado. 2 mil pés, boa noite, voo do 096. Estabilizado, passando em dia certo. 096, reporte visual com campo. A última aeronave avistou a 1300 pés. Informa o vento 180 graus 12 nós. A pista molhada, chuva leve sobre o campo. Gente, tá visitando a 1400 no 096. Gente, voo 096, autorizado o pulso, pista 10, vento 180 graus 12 nós. Sim, meu povo, no 096. Costa 3662, completa aproximação, Chantoi 118, decimal 95. Como que ele deverá livrar na taxiway Fox, ingressar via Alfa e ingressar na Eco novamente para taxiar via pista. Informo que devido à manutenção na taxiway Alfa, ela está interditada entre a taxiway Eco e Delta. Então essa é a sua backtrack, isso é confirmando via Fox, Alfa e Eco ingressa na pista, é isso? Negativo, pode prosseguir à frente e liberar na Golf e taxiar Golf e Alfa até a interseção Eco, agilizando por gentileza, informo a aeronave aproximando 1 milha de distância. Então, confirmando, então ele está ingressando agora na Alfa, após ingressar na Eco, na pista, e libera via Alfa, confirma. Negativo, mantenha a interseção Eco e aguarde para reingresso. Mantenha a interseção Eco, ok? Mantenha a interseção Eco, voo no 09. Salvador, boa noite, Tan 3662, marcador externo, baixou, travou o visual, pistão no zero. 3662, confirme a ponte de pés absurdo. Confirme? Confirme a ponte de pés absurdo. A 1400 pés. Tan 3662, informa a pista molhada, chuva leve sobre o campo, informa manutenção na taxiway Alfa entre a interseção Eco e Delta. Então, se necessário, o senhor liberar na Delta ou na Eco, será que prossegui um pouco mais à frente para liberar na interseção Fox, ok? Sim, Tan 3662, já tem livre pouso? Afirmo, Tan 3662, autorizado por pulso, 180 graus, no norte. Livre pouso no zero, Tan 3662. 3, autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Com 2043, autorizado de colapso, 90, 180 graus, 109. A link é com 09, 2043. 2, mantenha a interseção eco aguardando. 3662, mais interseção aberta. O 2043, decolado ao 1-3, chama controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8-2043, obrigado. 3662, autorizado o táxi via pista, libere na interseção Delta, chama o solo em 1-2-1-9. E eco, pela pista, libera na Delta, solo 1-2-1-9, 3662. 2043, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saiu da Delta. Perfil da Delta, libera sensação 360, 2043. 2043, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 123, decimal 80. 251-232-2043, obrigado. Eu vou no 973, contra o pós-parada 10. 1973, autorizado a NIA de Palácio 0, vento 180 graus, 091. Ainda cola 510, zona 973. Decolado 25, chama controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. Fala gente, bom trabalho, 973. Controle 1 no 973, uma boa noite. 1973, contato radar, suba ao nível 360, direto letra. Lenda na prova, 1973. Tenho identificação, desça para 4.010, via chegada ponte, ajuste 1.0.9.